que está fazendo, Dom Fatales? O sucesso arte popular, o baile do pipolho. Não, baile é pipolho. É pipolho, né? Bailar, el baile del pimpollo, la mano en la cabeza, se pimpollo.